Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação. Hoje no programa tem Mauro César da Silva, do Grupo de Teatro e Dança Máscaras, tem Robson de Oliveira Ribeiro, vereador lá de São Pedro da União. Tem um bate-papo daqui a pouquinho com o Tiago Alves Maciel e o Fábio Augusto Silva. Vamos falar sobre produtos e serviços oferecidos pelo Sicoob Cred Inter. E agora vamos falar de carnaval, vamos falar de cultura guaranesiana com Alberto Emiliano Preto, que já está por aqui pra gente conversar. Amigo Preto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso, bom dia. Bom dia, meu caro Antônio Cláudio, prazer imenso estar aqui novamente. Bom dia aos ouvintes da Pássaro da Ilha FM, muito bom estar aqui para poder passar as informações aí da Prefeitura Municipal e do Departamento de Cultura para todos. Vamos falar a partir de agora do melhor carnaval da região, sem dúvida nenhuma? Podemos. Mas isso é uma ação de marketing apenas ou realmente vai ser o melhor carnaval, Preto? Isso é um trabalho desenvolvido pela Prefeitura Municipal, aqui em nome do senhor prefeito João Carlos Minguilo, um trabalho desenvolvido pela Comissão de Organização do Carnaval e também do Departamento de Cultura e Turismo, um trabalho com muito cuidado, um trabalho muito bem feito, um trabalho recheado de detalhes, porque é uma responsabilidade tamanha levar para a rua aí uma festa como o Carnaval, que é uma nossa maior festa, 5 dias. Então, assim, nós temos que ter maior cuidado, segurança tremenda, muitos detalhes, e com certeza nós estamos preparando para que aconteça e seja o melhor carnaval da região aí do nosso sudoeste de Minas. O que vai garantir que este vai ser o melhor carnaval da região? A grade das bandas, a estrutura e a segurança. Isso eu posso dizer. Lógico que está sujeito a acontecer, tudo, não dá para garantir aqui que a segurança seja 100%, claro, e que não vai acontecer nada. Lógico que está sujeito a acontecer, mas nós estamos preparando para que a gente possa coibir grandes questões, tá? Para que possa atingir aí uma porcentagem boa, né? Em relação à segurança. Em relação à estrutura, a gente vem com nossa estrutura, como sempre trouxemos uma estrutura, um carnaval pensado, um carnaval equalizado financeiramente, mas com uma estrutura muito boa, palco 12x10, 25 banheiros, fechamentos, gradis, segurança. Agora, como já disse anteriormente, da outra vez que eu vim, nós vamos ter aí vários seguranças especialistas em entradas de grandes eventos, sabe? Inscritos aí na Polícia Federal, então uma equipe especializada. Quero aqui já de antemão pedir a colaboração de todo o nosso público, tanto nossos munícipes quanto nossos visitantes, que nós vamos ter um gradil diferenciado que vai sendo afunilado, ele vai chegar na rua aberta e vai sendo afunilado para chegar para uma pessoa de cada vez. Nós vamos ter uma tenda. Isso já foi alteração sugerida por esses especialistas de entrada ou não? Não por eles, por nós mesmos, tá. Pela comissão, pela nossa organização. E a partir daí vão acontecer uma revista. Já quero aqui, fiz questão de lembrar isso para colocar, que todos passam por uma revista, os homens vão ter que virar de costa para ser tomada uma revista. Então isso é, eu quero pedir a colaboração. Tem pessoas que acham que é uma coisa que... Para garantir a segurança de todo mundo. Não é tão bacana, que meio humilhante, mas não tem nada disso. É simplesmente para garantir a nossa segurança, quando eu falo em nossa, a segurança de todos dentro da festa, né? Para que possamos ter uma festa com muita paz, muita alegria. Então, assim, já quero pedir a colaboração do público, porque tem pessoas, já tive críticas, várias críticas, eu não tenho que tomar revista, eu sou morador ilustre da cidade. Obviamente, nascido e criado. Obviamente, respeito muito isso, mas eu conheço, mas a equipe que está trabalhando lá não conhece. E aí, sabe, tem que todos tomar geral mesmo, do prefeito, que faz questão que seja revistado, ele, a esposa, ele faz questão, sabe, e quando não é, vem falar comigo, então tem que ser. Até porque o segurança, se deixar passar o prefeito, é meio estranho, né, porque ele não conhece o prefeito. Pois exatamente, então tem que revistar todos, tem que passar, nós fizemos uma reunião ontem com as duas equipes, nós temos uma equipe de Pouso Alegre com São Sebastião de Paraíso, que são esses especialistas em entrada, e uma equipe de Batatais, que é a equipe de apoio que trabalha dentro da festa, junto ao Sargento Godoy, Flávio Godoy, né, que é parceiro nosso aí também, e junto à comissão também. E nós colocamos todos os detalhes, tudo que aconteceu nesses 7 anos aí que nós estamos à frente do carnaval, sabe? Detalhamos todos esses preocupação detalhes. Maior, então, pelo que eu estou vendo, é a questão de segurança, Pedro, porque você tem falado muito a questão de segurança nas duas ou três entrevistas que fizemos sobre o tema carnaval. Você sempre está batendo a tecla segurança, segurança, segurança. Essa é a preocupação? Muito, público que muito, deve estar tá vindo para o programa. Exatamente, é exatamente. Nós então, estamos vivendo um momento em que todas as prefeituras, grande parte das prefeituras, eu não vou falar só da região, não. Eu tenho contato aí com, Brasil com todo, vários, né? Eu tenho vários contatos com bandas, com donos de bandas, e o que o pessoal tem me ligado, Antônio Cláudio, é muito, mas muito mesmo. Caiu meu carnaval. Ah, a cidade de Pouso Alegre, segunda-feira, na hora do almoço, cortou o carnaval, o prefeito decretou que não tem mais carnaval lá. É, não sei onde caiu o carnaval. Ah, tava programado para tocar não sei onde, o prefeito acabou de fechar, decretar a portaria que não vai ter. Então, muita banda se perdendo, muito trabalho se perdendo. Na nossa região, sabe, nós estamos aí com uma grade excelente. Sabe, uma grade excelente de bandas, que é o Usmen na sexta, no Batuque no sábado e no domingo, Homem de Lata na segunda-feira e Matheus Jorente na terça. Então uma grade muito boa, e eu estou falando e conheço, mas também tenho falado com várias pessoas e todo mundo comentando que a grade é boa demais. Então nós vamos atrair um público bom. Então nós necessitamos e precisamos estar preparados para ter uma boa segurança, porque nós vamos preparar tudo com muito cuidado e que aconteça tudo com muito cuidado também, porque não dá para preparar e depois acontecer falhas e acontecer coisas ruins. Então a preocupação é enorme com a segurança. Muito desta expectativa de Guaranésia ter o melhor carnaval de rua aqui da nossa região, claro que vai em contra das outras prefeituras não terem carnaval, né? Já tivemos, né, Antônio Cláudio? Guaranésia é pioneira no carnaval de rua, como é pioneiro em várias questões culturais, né? Quando se fala de Guaranésia, culturalmente é muito bem falado. Maurinho vem aqui falar e foi lá receber o prêmio Sena Minas, né, na terça-feira, e o governador, o companheiro Pimentel, falou muito bem, falou até do nome de Guaranésia, Pássaro da Ilha, sabe, que gostava muito também do nome anterior, que é Santa Bárbara das Canoas. Então Guaranésia tem uma história, Guaranésia tem uma história cultural, como também carnavalesca. Eu tive aqui na última vez e nós relembramos a questão dos anos 90, onde só Guaranésia ia pra rua fazer carnaval de rua e todas as outras cidades ficavam no carnaval de salão, né? E foi, desenvolveu, mas acabou ficando no tempo, né? Onde Muzambim saiu na frente, onde Caconde despontou também, onde Carmo do Rio Claro também desponta, Santa Rita do Passa Quatro hoje, uma cidade que tem um carnaval excelente, mas Guaranésia sempre foi pioneiro, né? E essa questão é que a gente vem desenvolvendo, e nós sempre tivemos um bom carnaval. Obviamente que outras cidades com em anos entrada, anteriores desenvolviam também. Com a entrada de Guaxupé. Com a chegada de Guaxupé, exatamente. Com a chegada de Guaxupé trazendo shows sertanejos, shows sabe, fortes, que atrai, né, o público. Então, obviamente, diminuiu o nosso público. Isso é muito normal. Isso é muito tranquilo. Esse público volta tudo pra cá esse ano? Antônio Cláudio, eu creio que sim, não posso afirmar, mas eu creio que boa parte. A expectativa assim, é essa, pelo menos. Não, a expectativa e o que eu ouço também, que pessoas falam, Porque assim, a minha amiga lá falou que vem de Guaxupé, a turma dela, que são tantas pessoas. Ah, o outro vem me falar também. Então assim, tem essa questão, tem se falado nisso, que muita gente está vindo para cá, está se programando para vir para cá. Então é nisso que a gente aposta, nessa questão toda, né? Então, Guaranésia voltou ao cenário principal, posso dizer dessa maneira, hoje, com a questão de Guaxupé não ter um carnaval, de Muzambinho Tem carnaval, mas não tem a linha de shows, né? Então o pessoal de Guaxupé vai ficar bravo com a gente. Desculpa, tem carnaval, tem tudo isso, mas menos não tem a linha de shows, que deve fechar lá em torno de 0 hora e 1 hora da manhã. Acho que a última escola entra lá 23 horas, eu acho, se eu não estou enganado. E Muzambinho também, que não ia fazer, de última hora está fazendo aí, mas a nossa grade está muito bacana em relação às outras grades, né? Então é por isso que a gente aposta nessa questão. A gente já falou, mas vamos dar uma repetida então, Preto. A gente vai ter a linha de shows, né? São 5 shows, né? A partir de sexta, sábado, domingo, segunda e terça, e vamos ter 2 matinês. Perfeito. As matinês vão ser? A cargo do nosso amigo, dos nossos amigos, melhor dizendo, amigos do samba, né? Que coordena as 2 matinês, né? Tanto no domingo quanto na terça. Vaguinho aí, que é a pessoa que coordena tudo, tá pensando, tá estudando em premiações, em fantasias. Pra criança. Tanto acontecer uma questão musical, como também que acontecer uma questão interativa entre palco e plateia, que é muito importante essa interação, né, do palco e do público, e ainda mais se tratando de crianças. O Vaguinho tem uma questão boa aí de lidar com crianças, então a gente está apostando que vai ser muito bacana. Domingo e terça? Matinê? Domingo e terça. Domingo e terça-feira, matinê, então em Guaranés. Chegou uma mensagem aqui. Bom dia, Antônio Cláudio. Tenho amigos em Mococa e também em São Sebastião do Paraíso. Eles disseram que já estão fazendo excursão de vans para vir para Guaranés. Antônio Cláudio, quando a gente desenvolve shows no aniversário da cidade, o que eu recebo de ligações de vans de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, olha onde que o pessoal vem. Por quê? O que é? Um show que o pessoal gosta e que é um show de graça, que não se paga ingresso. Então as pessoas vão atrás mesmo. Então o nosso carnaval é um carnaval assim, de graça, a gente não cobra. Por exemplo, temos o exemplo de Caconde, que é cobrado. O carnaval em Caconde é cobrado, né? A prefeitura se cobra. Aqui não. Aqui a prefeitura abre as portas das 2 praças, né? Para que a população e os visitantes venham prestigiar o carnaval. E um carnaval com uma grade excelente, com uma estrutura excelente, né? Vou falar um pouco da praça de alimentação depois também, que nós criamos uma praça boa também de alimentação, juntando ao comércio fixo, né? Para que possa atender todo esse público. Porque não dá para, de repente, desenvolver um evento grande e não ter um comércio para. Vamos entrar então nessa parte de estrutura, então? Podemos. O que nós vamos ter? Praça de alimentação vai ficar no mesmo local ali? Fica no mesmo local, em frente à Câmara Municipal ali. Nós estamos lá com 5 barracas. Nós vamos ter lá 5 ou 6 pessoas trabalhando com. Tem um cachorro quente e 5 lanches, né? Então nós vamos ter esse pessoal trabalhando lá para assessorar toda a questão do comércio fixo, porque não dá. Só o comércio fixo dentro do circuito não dá conta de servir todo esse pessoal. Então a gente complementa com a praça de iluminação. E aí nós temos essa praça de alimentação, melhor dizendo, né? Nós vamos ter também 10 brigadistas, que nós mudamos nossa questão aí do bombeiro. Então nós precisamos ter brigadistas, vamos ter 10 brigadistas. Foi exigência dos bombeiros de Guaxupé? Sim. Nós estamos agora com o corpo de bombeiros em Guaxupé. Antigamente a gente reportava a São Sebastião do Paraíso, lá o subtenente Pado, uma pessoa muito bacana. Agora nós estamos aqui com o tenente Ivan do Corpo de Bombeiros, o sargento Ivan do Corpo de Bombeiros, que é uma pessoa muito bacana também. Já tive lá umas 3 reuniões com ele. Então, eles vêm quinta-feira para fazer uma vistoria no nosso evento. Já mandamos todo o nosso laudo, toda a documentação já está na mão deles. Está sendo montada. Depois os bombeiros vêm para fazer essa vistoria, né? Perfeito. Os bombeiros devem vir que dia para fazer essa vistoria? Quinta-feira. Quinta-feira. Nós estamos negociando para que aconteça na quinta. Muito bem. Vai dar tempo de ficar tudo pronto, Preto? Já está bem. Começaram ontem, né? Quinta, né? Começamos quinta-feira. As tendas chegaram, muito bem organizado. O caminhão já trouxe, já foi colocando nos locais. Subi e desci, e as peças tudo nos devidos locais. Já passei por lá antes de vir para cá. Já estão todas armadas as tendas, em questão de tenda já estamos prontos. A iluminação, o Johnny já tá lá trabalhando, desenvolvendo, até amanhã tá pronta a iluminação. E a gente quer desenvolver isso até em torno de quinta-feira à noite, estourando sexta de manhã. Porque nossa negociação com os bombeiros é na quinta ou até na sexta pela manhã, para que eles possam vir analisar tudo e poder se tiver que fazer dar alguma operação. Esse ano nós vamos ter toda uma sinalização muito importante, onde tem extintor, tem placa de extintor, onde tem saída de emergência, tem saída de emergência, onde tem luz de emergência, tem placa escrito luz de emergência, onde os táxis vão ficar, tem placa de táxi tudo indicando. Sinalizado. Tudo muito bem sinalizado para que aconteça da melhor maneira possível. A Suzana de Guaxupé, se prepare, Guaranésia, já alugamos van para a sexta. Muita gente, né? Seja muito bem-vinda, gente... Suzana, tá? Guaranésia está aqui de portas abertas para receber todos os visitantes para vir curtir o Guarafolia aqui 2016. Eu acho que é o João Neto, ele não identificou aqui, não colocou o nome, mas pela foto ali me parece que é o João Neto. Perguntei pro Preto se aquelas tendas que sempre o Carnaval de Guaranésia traz, se vai ser diferenciado este ano. As tendas vão ficar aonde, Preto? É na Rua Santa Bárbara, né, ali? É, na Praça Dona Sinhá ali, do clube, que segue a Rua Santa Bárbara. Do clube, começa lá no clube, que é perto do palco, e vem até aqui a metade da esquina da Câmara Municipal, tá? E aí nós jogamos... Segue aqui mais ou menos ali perto do antigo ginásio, não, é isso? Não. Ele para na Câmara, ele então? Ele para na Câmara. Tá, nós, beleza, não temos tendas a partir da esquina, da subindo Câmara. Da Câmara, certo, em sentido a Rua Santa Bárbara. Por quê? Porque nós temos uma alta tensão ali e... CEMIG também é muito parceira, nós estamos negociando diretamente com o CEMIG, diretor regional da CEMIG Machado, tem acompanhado nosso trabalho, então nós não colocamos mais tenda ali por conta dessa linha de alta tensão. Então tem, e aí tem várias sedes de blocos nessa rua, grande parte estão sediados ali, então eles já estão sabendo que tenda é do lado contrário da rede elétrica, não pode colocar esse tenda, eles sabem que pode pôr tenda tipo gazebo pequena, 3x3, porque não dá para pôr tenda maior ali, porque CEMIG não aprova e bombeiro também não aprova. Então, são quatro na praça de alimentação, que está bem em frente à Câmara Municipal. 9 que desce da esquina da Câmara Municipal até o clube recreativo, e uma que nós temos em frente à nossa Biblioteca Municipal Alberto Alves, que é a tenda da base da Polícia Móvel. Tá? Fica ali, né? Em frente São essas tendas que nós vamos ter. Você falou de blocos aí, os bombeiros também vão estar vistoriando e fiscalizando os blocos? Ou... Não, porque bombeiros não fiscalizam espaços com número inferior a 250 pessoas. Então, sabe, 250 pessoas. Nós não temos blocos com mais de 250 pessoas, então não tem essa questão de envolvimento para com os blocos. Premiação de blocos também, tem alguma coisa prevista? O ano passado já não teve, né? Não, ano passado já não teve, por conta do barracão, tá? Esse ano também não tem. Eu, nos anos anteriores ao carnaval aí, sou afim de desfile, gosto de desfile, buscamos desenvolver um trabalho de desfiles, certos blocos desenvolveram e cresceram, tiveram um crescimento, eu tenho toda a documentação lá, você pode analisar num ano era de uma maneira, nos outros anos cresceram, mas muitos também não se preocuparam em crescer, em desenvolver um desfile. Pessoas são conscientes e têm a questão da consciência de ir para a rua e fazer um bom desfile para o carnaval, como também não tem consciência e querem ficar dentro das sedes, dos barracões, entre eles só, e não se preocupa em desfilar. Então, infelizmente, ano passado já não teve, por conta do barracão de samba, esse ano também não tem e também não tem premiação. Muito bem. Ô Preto, outra pergunta que com certeza muita gente está perguntando agora, mas com toda essa estrutura, com todas essas contratações, quanto é que vai ficar o carnaval, o Guarafolia 2016? Já tem um valor aí? Olha, eu não tenho esse valor estipulado ainda, porque na última vez que eu vim eu te disse que nós listaríamos todos na quinta-feira passada. Licitamos, já está sendo tudo montado, eu não tenho ainda em mãos pelo setor contabilidade para poder te falar com exatidão. Eu não vou te falar um número, porque não é esse número, eu não tenho essa certeza. Mas eu posso deixar muito claro que nós estamos seguindo nossa linha de carnaval de 2014, tá? Nós chegamos com o prefeito João em 2009. Então, nossa linha de 2009 a 2014, nós seguimos a linha de um carnaval de em torno de 250 mil reais. Ano passado subiu um pouco por conta do barracão. Esse ano nós tiramos o barracão por conta. Caiu um pouco então. Por conta dessa questão financeira que nós estamos vivendo. Graças a Deus, Guaranésia é uma prefeitura aí que tem uma saúde financeira boa, tá? É de 5.500 municípios aí no Brasil. Guaranésia faz parte aí de uns 5% que tem sua saúde financeira perfeita. Você tem contato, você Sim. vê, você estuda, pesquisa, você sabe que grande parte das prefeituras não pagaram 13º, estão devendo salário de janeiro. Poucas prefeituras têm a saúde financeira que a prefeitura de Guaranésia tem. Perfeitamente, é perfeitamente. Então nós vamos seguindo essa postura. Muita gente questiona é a questão de como gastar esse dinheiro, né? Aí vem aquela velha pergunta, mas por que gastar tanto no carnaval, Preto? Eu não vou falar a respeito disso, eu tenho uma opinião. É, não me venha falar que devia investir dinheiro em saúde, devia investir dinheiro em escola. Isso é cascata de prefeito, sabe? Cada pasta tem seu dinheiro específico. Eu não posso tirar dinheiro da cultura para investir na saúde. Obviamente que eu tenho muita consciência que saúde é fundamental, educação fundamental, habitação, todas as pastas são fundamentais. Como a cultura é fundamental, sabe? Eu tenho, o prefeito tem, sabe? A prefeitura tem um respaldo, tem um contato e é necessário desenvolver. Nós temos aí nossa grande parte de jovens, Antônio Cláudio. Vamos desenvolver uma população guaranesiana aí. Quantos por cento de jovens em torno de 18 anos a 25, 30 anos que querem essa festa, que são pessoas sadias? Lógico, temos pessoas doentes? Temos pessoas doentes, sim. Precisamos tratá-las? Obviamente. Mas também precisamos cuidá-las de nossas pessoas sadias. E quando se cuida, quando se trabalha a cultura, se cuida de saúde de pessoas, sabe? As pessoas precisam entender isso, precisam ter essa consciência, sabe? Porque um bom trabalho culturalmente reflete muito na saúde. Óbvio. Sabe? Então, essa conversa de prefeito deixar de fazer carnaval para investir em saúde, para reformar a escola, para mim, é interessante, não, né? Porque vai, a desculpa cola. Geralmente desses prefeitos é que não se pode tirar o dinheiro da cultura para investir em outras áreas. Aí agora pode. Estranho, né? É isso. Olá, ouvi boatos de que menores de 18 anos não poderão entrar à noite, nem acompanhados com os pais. Queria saber se isso é verdade, se esses boatos se confirmam. No carnaval? No carnaval. No espaço físico, no espaço praça? Do carnaval. Não, isso, não procede. Fechado. Não procede. Não procede. Não tem nada a ver, né? Não procede. Menores de 14 para adentrar o circuito, sim, acompanhado dos pais, e os pais têm que provar que são responsáveis pelos filhos. Mas menores de 14. Menores de 14 acompanhados pelos pais com documento. Exatamente. Tá, exatamente. Acima de 14, tranquilo, exatamente. Entra de boa, né? É, isso tá na portaria da senhora juíza. Beleza, Preto. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente segue. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura aqui de Guaranésia, já já, no próximo bloco. Continue ligado aqui no programa Expresso. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14h, viu? Sempre com a sua participação pelo 991248325 e 991587295. Estou conversando aqui com Alberto Emiliano Preto, diretor do Departamento de Cultura e Turismo de Guaranésia. Vamos falar agora um pouquinho também sobre, claro, carnaval também é cultura, mas agora sobre a cultura de uma forma geral aqui em Guaranésia, Preto. Hoje, como está a nossa cultura guaranesiana, meu amigo? Trabalhando muito, Antônio Cláudio, nosso último ano de governo aí, né? 31 de dezembro aí, chega o final do mandato, do segundo mandato, melhor dizendo, do João Carlos, e a cultura vem desenvolvendo seu papel para que possa entregar da melhor maneira possível. Nós estamos aí finalizando o Sistema Nacional de Cultura, que é colocar a Guaranésia no cenário do SNC, que só assim, Só as prefeituras, só as cidades inscritas no Sistema Nacional de Cultura é que vão ter repasse de verba da verticalização, tanto federal quanto estadual. Não adianta a prefeitura querer pleitear um projeto em 2017 se não tiver, mesmo 2016 a partir de maio para frente, se não tiver no Sistema Nacional de Cultura. E Guaranésia vai estar em cima. Guaranésia está no sétimo passo, eu estou com toda a papelada para fechar os outros passos seguintes. Eu preciso desenvolver uma questão de um plano cultural para 10 anos, isso nós vamos deixar um legado de 10 anos de cultura escrito em todos os segmentos de teatro, dança, música, tá? E fechar mais alguma documentação, aprovar uma lei na Câmara Municipal, e aí nós vamos desenvolver o SNC, fica esse legado aí para a cidade. Por que que é tão difícil, ô Preto, fomentar a nossa cultura, a cultura local? E a gente, por exemplo, shows, a gente tem grandes shows, carnaval guaranesiano, festa de aniversário, né? Os eventos são todos aí famosos na região. A gente não consegue fomentar essa cultura nossa, cultural, ou é impressão minha? Ou a gente consegue e eu não consigo ver? Não, você tem uma certa razão, sim, de poder vislumbrar shows na cidade, eventos de teatro em rua, dentro de espaços físicos fechados, mas por hora, por outro lado também, a gente consegue desenvolver vários trabalhos. Esse SNC é uma questão que eu tô te falando, que se procurar na região, eu vou te falar que Machado tá escrito e pronto. Só? É. Nas outras cidades, muito, muito engatinhando ainda. Muito se ficou uma cultura, e que eu vim para ser diretor e tentar desmistificar isso, que a prefeitura é que tem que desenvolver tudo. Não é isso. Sociedade civil hoje é fundamental. Tem que ser trabalhado. Sociedade civil é o que desenvolve. Prefeitura, hoje eu tenho uma verba específica para trabalhar no ano, que é uma verba ínfima, pequena. Sabe, eu não consigo desenvolver, sabe, eu tenho três entretenimentos no ano, que é carnaval, que é aniversário da cidade e que é Réveillon, então são esses três, tá? Tem todas as outras questões da pasta, que se gasta com funcionários, com materiais e por aí vai. Então, é um dinheiro pequeno. O que eu tenho que recorrer? Eu tenho que recorrer a projetos, sabe, dinheiros extras que nós temos, centro cultural, são projetos. Que é FEC, Fundo Estadual de Cultura, que é IFAM, emenda parlamentar de deputado amigo que vem. A cultura nossa não ficou muito burocrática? A se nossa? Perdeu, ficou muito. Isso no Brasil todo? No Brasil todo, sim. Ficou muito intelectual e a ação se perdeu no meio do caminho? Podemos dizer que em sim. Em 8 anos que você está lá, vamos imaginar esses 8 anos. A gente teve grandes shows, grandes eventos, o nome de Guaranésia aí para toda a região, sul de Minas, leste paulista, muito falado, a cidade, qualquer empresário que passa aqui na rádio para divulgar o seu cantor fala de Guaranésia. O Guaranésia é famoso porque tem grandes shows. Liga, muitos me ligam falando. Mas e aí, Preto, nosso artista local, nossa duplinha sertanejo, nosso grupinho de pagode, aquele artista do hip hop, o artista plástico, ficou esquecido? Vou te falar. E tem uma opinião muito tranquila, sabe, e muito consciente em relação a isso. Vou complementar com o que eu acabei de te falar, tá? Claro. É muito pequeno o dinheiro que se tem na pasta para poder desenvolver isso. E o poder público é burocrático. Como é que eu vou trabalhar com o grupo de pagode, com o hip hop, com o cantor sertanejo, que não tem um coletivo, que não está legalizado, tá? Como que eu contrato uma pessoa? Não tenho como. Então, o que é necessário fazer, e que eu já tentei várias reuniões que eu reuni e vou desenvolver, estou desenvolvendo, estou me preparando para pós-carnaval dar sequência nesse trabalho, porque o tempo é curto, é o último ano. O que é? Sociedade civil, sabe? É constituída. Cara, hoje nós temos pontos de cultura hoje, sabe? Você pode se declarar um ponto de cultura, Antônio Cláudio. Você único, Antônio Cláudio, pessoa. Como também o pessoal da música. Os meninos aí, o Kaique, sabe? Pessoal todo aí que toca, que gosta da música, que desenvolve a música. Vamos fazer um coletivo musical, sabe? E aí nós nos declaramos ponto de cultura, um coletivo musical. O pessoal do artesanato, um coletivo do artesanato. E por que que isso não foi feito, Preto? Porque é necessário a vontade das pessoas. Isso é o que eu sozinho não consigo pôr para frente o coletivo musical, o coletivo do artesanato, o coletivo teatral, o coletivo expressão corporal da dança, as folias de rei. O governo Pimentel, sabe, hoje, junto ao secretário Ângelo Oswaldo, e posso falar também aqui do nosso amigo João, que está de secretário adjunto, a ideia hoje é descentralizar, desenvolver a cultura para o interior. Antônio Cláudio, anteriormente era o eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, região metropolitana, se tratando de Minas Gerais. Hoje a ideia do governo é outra, descentralizar, interior. Então, o que está acontecendo? Eu, pós-carnaval, já estou cadastrando todas as folias de reis da cidade guaranesa e do distrito de Santa Cruz da Prata. Por quê? Porque a pessoa cadastrada pode receber uma verba como emenda parlamentar, pode desenvolver um projeto. Então, isso vai viabilizar tudo isso que você está me questionando. Isso vem de encontro a desenvolver isso. Então, que eu preciso falar para os nossos artistas? Como já falei várias vezes, vou falar novamente. É necessário se ter vontade de desenvolver um coletivo, de buscar um ponto de cultura. Você se declara um ponto de cultura, você vai ter um projeto para depois, para você desenvolver, que você vai receber verba do governo federal, tá? Não é no municipal, não, é do federal, do estadual. Então, isso vem de encontro a te ajudar. Então, é necessário que todos os artistas de nossa terra, sabe, se reúnam, sabe, e cada um no seu segmento desenvolva. É importante ter a apresentação, o teatro lá na praça, o cantor sertanejo no seu festival sertanejo. Mas é importante também ter consciência que as pessoas precisam desenvolver essa questão e andar junto com o processo que está sendo desenvolvido pelo governo federal, pelo governo estadual, tá? E pelo municipal também. Isso não acontece em Guaranésia. Eu já fiz várias reuniões com os nossos artistas, sabe? Vamos falar do teatro. O teatro tem um CNPJ, ele é constituído, tá? Teatro Máscara. Mas a dança não tem, os músicos não têm. Então, a Folia de Reis fica muito aquém ao senhorzinho que vamos falar do seu Cesarino, que é nosso grande companheiro lá da Santa Cruz da Prata, que não vai saber escrever um projeto, mas sabe muito de Folia de Reis. Então, o que o governo está dizendo? O governo está dizendo que essa pessoa tem condições, sim, de pleitear um dinheiro no governo. Mas esse não era o trabalho da nossa Departamento de Cultura, ir atrás dessas pessoas, pegar essas pessoas? Mas é o que nós fazemos. Nós desenvolvemos esse trabalho. Só que eu não tenho condições de escrever para a Folia de Reis, eu não tenho condições de escrever para o músico, eu não tenho condições de escrever para a dança. Então, assim, eu estou aberto para fazer junto. Sozinho eu não consigo. Eu preciso. Quem é o senhor da Folia de Reis? Ah, é o senhor Antônio Cláudio. Ah, onde que ele mora? Dados. Eu preciso de tudo isso. Então, assim, nós estamos, o Departamento de Cultura deixa aqui, sempre falou que está aberto para que essas pessoas nos visitem e junto com a gente organize. Mas sozinho também nós não temos condições. Uma porque nós precisamos de dados e outra porque nossa equipe também é muito pequena. Mas nós estamos lá para ajudá-los. Muito bem, tem uma perguntinha que chegou aqui da Paula Santos, voltando ao assunto do carnaval. Quer saber o que está acontecendo nos blocos de carnaval. É o boato que está correndo aí pelo jeito, viu, Preto? Pois parece que não pode ter menores nos blocos, mas no carnaval pode? Pergunta aqui a Paula Santos. Bom, essa é uma questão que a juíza baixou uma portaria, então isso é uma questão do judiciário, tá? E realmente está na portaria da senhora juíza que não pode ter menores de 18 anos dentro dos blocos. E eu não posso entrar nessa seara de discussão, porque eu sou o diretor, nós, prefeituras, não. Os blocos, vem dizer que os blocos fazem parte do carnaval? Muito, fazem muita parte. Os blocos, não os barracões que se juntam para ficar tomando cerveja lá dentro o tempo todo. Tem uma grande diferença aí. Mas também, nós não somos responsáveis pelos blocos, tá? Eu não vou entrar nessa seara porque eu não posso tomar partido e nem vou tomar partido, porque se a juíza decretou que não, quem sou eu para descumprir uma ordem? Então vai ficar a cargo de cada responsável pelos blocos. Aquela perguntinha que não pode faltar, na verdade são duas pra gente finalizar. Centro Cultural, três, né? Lembrei da praça agora, né? Como é que tá o andamento? Centro Cultural, da famosa Casa da Memória, que eu lembro quando eu te perguntei, você falou em 3 meses, Antônio Cláudio. Já quase um ano, né? Faz. E praça. E Antônio aí, Cláudio, vamos começar com o Centro Cultural. Vamos por partes, então. Centro Cultural. Muito feliz. Vou lá todos os dias. Estamos aí com o engenheiro Márcio, que é um parceiro muito bacana, de uma grande experiência, que está lá colocando para frente. Construtora Montebello, lá desenvolvendo vários trabalhos em relação a civis. Luz Forte de Passos, desenvolvendo toda a questão elétrica. Você chega lá dentro, você vê você parece que já está em outro lugar da cidade guaranésia, você já vê uma coisa mudada, sabe? Já aconteceu várias mudanças. Eu tenho já poltronas licitadas prontas, tá? Eu tenho elevadores licitados e prontos. Eu tenho caixa cênica, cortina, abre e fecha, motorizada, com todas as bambolinas, coxias e tudo mais, a caixa cênica em si licitada, tá? Por o Palácio das Cortinas de São Paulo, uma empresa maravilhosa, tá? Essa semana, mais tardar, segunda ou terça, eu imagino que o Departamento de Licitação fecha a licitação dos pisos, tá? Tanto do hall quanto da descida, biblioteca, ateliê, antiga biblioteca, hoje um cyber café e nave central, tá? O que me falta é o som e a imagem. Nós vamos ter uma casa maravilhosa lá, nós precisamos ter uma imagem maravilhosa, porque vão acontecer várias reuniões, então assim, nós temos que ter lá uma imagem boa, um telão de alta definição, muito bom, que nós já pesquisamos e sabemos o que queremos, quanto também um som. Que nós vamos receber, na época dos anos 90, recebíamos Belchior, Luiz Melodias, Zé Geraldo, então vamos receber novamente aí vários cantores. Vamos voltar a receber grandes nomes aí. Grandes nomes, e é necessário que a gente tenha uma estrutura. Então, está caminhando muito bem, Antônio Cláudio, mas muito bem mesmo. Mas com essa falta dessas licitações aí, ô Preto, quando a gente vai ter o Centro Cultural? Antônio Cláudio, eu vou seguir a linha que o engenheiro me disse. Porque ele é a pessoa indicada para. Ele está lá todo dia, tá? E está com o escritório de engenharia dentro do Centro Cultural. E até então era março, porque ele tinha um cronograma todo para março. Mas tivemos licitações dia 28 de dezembro, 29 de dezembro. Então foram licitações tardias. E agora isso reflete no, por exemplo, poltronas. Poltronas, a gente precisa licitar e eu tenho 60 dias para construir. Eu não, né? A pessoa que ganhou vai ter 60 dias para construir a poltrona. Elevador tem que ser construído, tá? Então, assim, tem uma série de coisas que tem que ser construído para vir para cá e depois colocados. E voltando, eu imagino que, sei lá, final de abril, começo de maio, nós podemos inaugurar. Por que foi tão... Vamos voltar a palavra burocrático, tão enrolado, burocrático essa questão do Centro Cultural. Por que demorou tanto, Preto? Foi falta de dinheiro? Você uma vez aqui me disse que não era tão falta de dinheiro. Não, sim. Pelo dinheiro que a gente tinha, não. Mas aí você vai desenvolvendo uma questão de um prédio público, Antônio Cláudio, você vai descobrindo, aqui precisa fazer isso. Aqui isso não estava programado para fazer, sabe? E nós estamos cuidando da melhor maneira possível. Uma ideia que se tinha no meio do ano passado, antes do novo engenheiro chegar, era uma. Com a chegada do novo engenheiro, nós estamos cuidando com do melhor pro piso, sabe? Nós estamos trabalhando para que seja melhor. Poltrona, nós fomos pesquisar, eu fui viajar, fui atrás de fábricas produtoras. Então, assim, a gente mudou a concepção de elementos que vão compor a estrutura do prédio. E também a burocracia. Eu tenho verba de FEC, que é Fundo Estadual de Cultura, que é governo estadual, e tem verba de FAM, que é Instituto Patrimônio Histórico Nacional, vindo de uma emenda do deputado Darcunha. Então, como é que é isso? Então, eu estou construindo uma sala pequena. Aí, bom, não tem como construir mais essa sala, eu tenho que mudar essa sala, vou fazer dessa outra maneira. Eu tenho que me reportar ao FEC, eu tenho que me reportar ao IFAM. Fazer um novo isso projeto. Tem que fazer um novo projeto. Eu não posso fazer sem aprovação deles. Entendi. Eu tenho uma prestação de conta tremenda no final do ano, junto ao governo do estado e junto ao governo federal, por conta das verbas que vêm. Então, assim, como é que eu vou prestar conta de uma coisa que estava na planilha e que eu mudei? Então, não se faz, isso não existe. Então, eu tenho que me reportar tudo a eles. E isso demora. Tá, isso gente, é burocrático. Então a gente não teve projetos errados ao longo do caminho. Teve mudanças nos projetos. Sim. Projetos errados a gente não teve. Sim. É só a questão do telhado que o João falou aqui, né? A questão do telhado, o engenheiro projetou lá atrás de tirar toda a questão dos arcos de madeira, que seria um desastre, porque rebentaria nosso patrimônio histórico, como o centro é tombado. Aquilo é uma coisa, todas as pessoas, os engenheiros que vêm, ficam adorando aquilo, porque aquilo é uma questão que não existe mais. É. Inclusive, a gente está até pensando em deixar uma parte aberta com vidro para que as pessoas conheçam como é feito a estrutura, entendeu? Sim. E aí tiraria e colocaria ferro. Foi a única coisa que nós mudamos, mas do restante não. Vamos pra praça agora, e a praça? Vamos pra praça. Uma história muito bacana de reforma da praça, que vem aí uma emenda do Geraldo Tadeu, junto ao Diego, né, que é o vereador, e estamos aí, Departamento de Cultura, cuidando, porque as praças são tombadas, Departamento de Obras, e toda a população lá do entorno da praça, que nós temos reunidos, porque faz parte de um projeto social também. Nós vamos trabalhar com você que mora lá na praça, nós não vamos lá fazer de uma maneira, sendo que você tem que ser ouvido. Então nós temos feito reuniões aí. O pessoal vai ser ouvido, está sendo ouvido reuniões, já então. Já está acontecendo. Ontem aconteceu uma, eu participei metade da reunião, tive que sair para ir para outra reunião do carnaval. Nós estamos aí trabalhando, nós vamos ter nossas duas praças reformadas, nós não vamos ter a questão elétrica, mas as outras questões... questão de iluminação, então, vai ficar para um outro momento. Vai ficar para um outro momento. Tá, o que que a gente vai reformar agora? O que que a gente vai ver agora, Preto, nessa reforma? Bom, nós estamos trocando o primeiro trabalho, o primeiro mês de trabalho das praças, né, na planilha, é tirar toda a grama da praça. Nós demos uma seguradinha até para não tirar, tiramos dois canteiros só da Praça Dona Sinhá, porque o carnaval tá chegando aí, a gente precisava dar uma segurada, depois continua tirando todos, tá? Arbustos abaixo de 1,5 metros, todos vão ser retirados também, para que seja aquela questão de praça clean mesmo, árvores grandes e grama, tá bom? Vamos lavar todo o piso da Praça Coronel Paula, tirá-los, nivelá-los, lavá-los e colocar novamente. Todo o passeio em volta da Coronel Paula vai ser trocado também, tá? A questão dos bancos também, todos os bens tombados dentro da praça pintados, as ermas, coreto, monumento, né? Mas não mexa na igreja. A igreja até então nós não temos uma questão definida para com pintura de igreja, não, mas o padre tem participado aí das reuniões também. E nada que um diálogo, claro, que um bom senso, opa, óbvio, né? Das duas partes. Das duas partes aconteça, para que aconteça o melhor para a cidade. Porque pessoas passam, né, Antônio Cláudio? É. Pessoas não ficam, né? Então, assim, o que é o importante? É a igreja, é a praça e não pessoas. Eu penso muito dessa maneira. E na Praça Dona Sinhá nós vamos desenvolver toda a troca do mosaico português. Quando eu falo em troca, é retirar, compactar e colocar novamente. Legal. Tá bom? Pinturas e bancos também, né? E retirar da grama e colocar novamente. E caixas de passagem, para que a gente possa desenvolver uma iluminação num futuro próximo, que aí não temos que mexer, fazer buraco novamente. Já vai ter que ficar tudo pronto. Já fica tudo pronto. Essa iluminação futura. Torneiras também na praça, que é importante, as caixinhas de torneiras, que também é necessário, nos desenhos geométricos verdes do paisagismo, necessário ter. E também uma questão muito importante, que é as bocas de lobos, para poder desenvolver, desentupir, para que a gente possa poder ter o sistema aí de águas desenvolvido para todo lado, tá? Casa da Memória? Casa da Memória, eu tô com o plano de trabalho sendo fechado para uma boa pintura na estação, né? Nossa Mogiana, para que possa a Casa da Memória voltar a funcionar a Casa da Memória, mas não no mesmo lugar, agora na estação. Vai ser na estação. Então eu creio que pós-carnaval eu tenho esse plano fechado, eu coloco na licitação, a gente contrata uma equipe de pintura, pinta toda a nossa estação, recupera a nossa caixa d'água, eu dou uma trabalhada no telhado, poisa pequena, e aí sim a gente inaugura lá a Casa da Memória, que Eu cheguei com a Casa da Memória, tivemos um espaço de tempo aí que nós tivemos que fechá-la e assumir lá na prefeitura o departamento, e a gente volta agora com ela para a estação. Então eu creio que também que logo, logo, futuro próximo, super próximo, desenvolvendo esse trabalho que eu acabei de dizer, nós voltamos lá, vamos para a estação e voltamos com a Casa da Memória. O Homem Preto então vai passar, mas vai deixar a Casa da Memória agora na estação, de pé, funcionando, bonitinho, aberto ao público? É lógico, por isso que eu digo que o homem passa, né? As coisas ficam. Eu vou passar também, fiquei aí o primeiro mandato com o prefeito João, segundo também, desenvolvendo esse trabalho. Nosso ciclo se fecha agora aí em dezembro, e eu volto para o meu trabalho, para minha sociedade, vou desenvolver um trabalho com a sociedade civil. Mas você vai voltar aqui antes disso, Preto? Vou, lógico, eu sou da cultura, e vou continuar com o trabalho cultural sendo desenvolvido, mas na sociedade civil. Eu tenho uma ONG que eu faço parte, que é o Guaranésia Viva, então assim, muitos contatos, graças a Deus, ao longo da minha vida, desenvolvi vários contatos, tenho bons contatos, e nós vamos desenvolver cultura com sociedade civil. Valeu, Preto, obrigado pela participação, sucesso aí no Carnaval. Muito obrigado, Antônio Cláudio, pela vinda aqui. É muito importante estar aqui, desenvolver, trazer as notícias da Prefeitura Municipal. Quero dizer aí pro nosso público e pro público vizinho também que vem pro nosso Carnaval, faça aqui o convite, todos estão convidados, mas com muita paz no coração, com muita alegria, sabe? Com espírito de festa, Carnaval passa também, são só 5 dias, aí depois nós temos também aí todo o ano, né? Então, assim, que respeitem as seguranças, que respeitem as regras, para que possa tudo acontecer da melhor forma possível, que é bom para todos. Mas estão todos convidados, venham para cá. Guaranésia está de portas abertas para receber vocês. Valeu, Preto. Intervalo comercial, eu volto na sequência, batendo um papo com o pessoal do Sicoob.